Rotacione, reportar. Cliente autorizado táxi, reporte para ingresso. Terra autorizada, ingressão no 7, reporte, alinhado e pronto. Posso que você, só por curiosidade, os demais caras da Baité, que eram 7 anos em Salvador, ainda todos ferrando esse aqui ou foram deslocados para outras localidades? Gente, obrigado. precisar de decolagem. Uma centena, meia dúzia. Tango Oscar Golf Sierra, decolada 39, controle 120.8. 208, obrigado, até daqui a pouco. Olha o Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, o número 10, corredor Axé, confirma a intenção? É, ia ter a... Toque arremetido em Itaparí, copiado, reponte Farol da Barra. Valeu, Farol da Barra. De fecha, confirmando 500 pés. Proa Sul. Capitão Elo, 02 a bordo, confere. Autorizado, decolagem. O vento é de uma centena com 8 nós, reporte fora do solo, Guardião 02. Guardião 02, fora do solo, proa do farol de Itaporã. Gente, Guardião 02, fora do solo, aos 4-2. Proa do farol de Itaporã, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato 02. Controle Salvador, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, prossiga 500 pés no corredor Axé, reporte final pouso Ondina. Corredor Axé, reportará visual com Ondina para pouso, Guardião 02. Então, 3663, confirma sua posição. 363, o previsto é abertura 1:06. É, se irá abrir a 1:06, somente com a infra-aero, depende da infra-aero. O previsto está a 1:06, e além do, da aeronave, tem mais duas aeronaves para o pouso. Então, apesar dessa aeronave de pousar os 2:0 previsto, é, dependendo das outras aeronaves, é, irá realizar uma off ou duas. Inicialmente em Bonf, a princípio. Minha cuidado, tem livre atinamento, tinha para táxi. Positivo, mas minha cuidado, chama quando pronto. É 6225 em controle? Chanesse, tudo, five, good day. É, confirme, you want to land runway 17? You need to change your flight rules. Descend 4,000 feet, then 81020. Fly to heading 195 is a short final, 5 miles to 17. Report to radar for change your rules. Roger, able to change now. Then 81025, descend to 4,000 feet, heading 195 to short final. Change at 46, slash 625, descend to 1,500 feet, report to runway in sight. 46225, roger, descending to 1,500 feet and we'll report to Diesel, this is runway. Até o regresso, 12645 para a nação contrato local. Controle Salvador, Guardião 02, a visão com o local de pouso. Guardião 02, de frequência até regresso. Confirme para o Guardião 02, controle, por favor. Guardião 02, de frequência, não há tráfego a reportar até a decolagem. Frequência livre, reportar a nova decolagem, Guardião 02. runway is site Russian 6325. Russian S6225, call tower 18.95. 18.95, Ocean 6225, thank you. Salvador Tower, Ocean 6225, good morning. Ocean 6225, good morning, 28120, report on point idea to change our plan, IFR, to change your plan, VFR. Okay, now Ocean 6225. Okay, Ocean 6225, change IFR, cancel at 50, report visual runway 17. We are visual on the final to runway 17, 6225. 6.5 miles. Okay, Ocean 6225, Q1H1020, continue approach, extended by clearance for lane runway 17. You've confirmed the left to Ocean 6225. Continue approach, okay, extended by clearance for lane. Roger 6225. Solo Salvador, muito bom dia, 1403. Gente da Foxtrot, 340 Campinas. Big Ocean 6225, Roger, clear to land, 1-1, runway 17. Zero, Ocean at 6225, underground at 53, vacate by left, and taxiway Lima, contact ground 11-19. 6225, vacate on taxiway Lima, and contact ground 11-19, take care. Salvador Ground, good morning, Ocean 6225, and I vacated on the taxiway left. April 1, gate 1, Ocean 6225. Roger, you pay attention and clear to this one. Yeah. Afirmativo, copio 4 da 39. 360 para Campinas conforme rota do plano, Upper Zulu 96 até Bravo Hotel Zulu após 13 conforme rota. Circulando 190, curva direita da El Leda Bridge, 1208 controle, 5174 transponder azul 4039. Chamará. Prossiga, Macaco Delta. Tio, está autorizado o acionamento, Champagne Taxi.